Eu te amo, mãe. Muito obrigado por me dar uma família. Vó Isaura, descanse em paz. Meus irmãos, obrigado por me criar, por me aturar, por me amar. Família Aires continua forte. Como eu amo você, mãe. Não há palavras que possa dizer, mãe. Impossível descrever, mãe. Eterno amor por você, mãe. Olha eu mais uma vez, me expressando aqui com rima, com canção. Mó sincera a quem me deu a vida, guerreira de braços forte, postura de vencedora. Que criou quatro filhos, com garra uma lutadora. Não canso de agradecer por me dar uma família. Paulo, Roberta, Graciela, vó Isaura, querida. Homenagem a você, nos braços, nas mãos. O love na direita foi de todo o coração. Sentimento oposto, na esquerda escrito ódio pro pai. Que desejou me ver no crematório. Não foi fácil a pobreza, sem comida no prato. Se corria, trabalhava e dava o seu máximo. Nós fugia escondido, mendigando almoço. Nossa casa, luz de vela, telefolhares sem reboco. Obrigado, coroa, que do nada cê fez tudo. Em nome de todos, filho, nós te amamos muito. Mãe, eu te amo, mãe, você é a minha vida. Você, eu faço tudo. Você, minha mãe querida. Por você, eu escrevi essa canção pra dizer que te amo, mãe, do fundo do meu coração. Me ama, me apoia, vai filho. Você pode, quando o pai, quando nasci, sonhava com a minha morte. Refeições na escola, várias vezes foi a única. O pai colocou o mano a morar na rua. Sim, foi complicado. Uma criança odiada pelo filho da puta, tratado como bastardo, tudo fado, isolar. Com medo de todo mundo, não confiar em ninguém, com o pé atrás nos bagulho. Quantas madrugadas, vendo o vulto do meu lado, chorando o amor gozado nos prantos diários. Desde moleque, esse com ódio opressivo, revoltado, expressando a raiva e letra pra não ser condenado. Seu amor, Lizete, me tornou homem do bem. O carinho e o afeto que me fez ser alguém. Como amo todos vocês, a senhora, meus irmãos. Não preciso de riqueza pra mim, vocês são bênção com quem posso contar. E pode contar comigo, família é abrigo, esconderijo. E vos digo, passamos por tanta coisa, mas superamos junto com orgulho. Nós falamos, mãe, te amamos muito. Mãe, eu te amo, mãe. Você é a minha vida. Por você eu faço tudo. Você é minha mãe querida. Por você eu escrevi essa canção pra dizer que te amo, mãe, do fundo do meu coração. Por você eu faço tudo. Você é minha mãe querida. Por você eu escrevi essa canção pra dizer que te amo, mãe.